está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Fala, galera. Muito boa tarde. Eu sou André Luiz Coutinho. Lízia Nascimento chegando para mais um programa, graças a Deus. E boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Firmes e fortes, amigos. Olha, eu tô com um pouquinho de dor de garganta, Marcos, mas espero ficar bem até o final da semana. Eu passei por isso também, o André, agora você, Elise, todo mundo. Tá, né? Rodando. Tá difícil de se livrar disso. É um rotavírus, né, basicamente. E por aí vai. Mas, olha, independentemente disso, temos muito o que comemorar hoje. Sabem por quê? Eu não sei. Aniversário. Não é. Não é, não. É, nem o da Lízia, nem o seu, né? E nem o da Clarinha? Não, também não. É que hoje estamos entrando pela 300ª vez no ar. Não. Opa. Entendeu? Bom, eu explico. Hoje está entrando no ar a edição número 300 do programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E o tema do 300º programa é brincar, com a participação de perguntas de jovens de várias mocidades do Rio e do Grande Rio. Bom, e eu tô na área. Vamos para a segunda parte, né, das entrevistas realizadas no seminário em homenagem a Chico Xavier, promovido pela UERJ. Lembrando, galera, que o programa é gravado. Estamos com você todas as quintas-feiras no programa Inédito e com reprise no domingo, também no mesmo horário, às 2 da tarde. E, claro, se você quer falar com a gente, participe. Por telefone, ligue de agora em diante até as 3 da tarde desta quinta-feira, dia 20 de maio, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Anote 3396-6969. Você tem ainda o nosso e-mail, gente, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então fax, através do 3386-1444. E que tal se for por carta também? A gente recebe Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. O nosso CEP é o 21920-000. E lembrando, excepcionalmente, em relação ao site, o site não está recebendo mensagens através dos formulários de dados. Então, não use o site neste momento para entrar em contato com o Espaço Jovem, ok? E seja qual for o modo de contato, por fax, por carta, por e-mail, por telefone, seja lá como for, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Comemorando nosso programa de número 300, a pergunta da semana logo tem a ver com o tema, né? E vamos a ela. Em que ano começou a ser levado ao programa Espaço Jovem? Letra A, 2000? Letra B, 2005? Ou letra C, 2003? Responda a alternativa que você achar correta, ligando até o final do programa dessa quinta-feira, que é a edição inédita, para o atendimento aos ouvintes, pelo telefone 3396-6969. Até a próxima segunda-feira, dia 24 de maio. Você pode fazer isso também pelo e-mail do programa, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, sua mensagem, sua idade e de onde você está escrevendo. Pois é, gente, só como dica, quero que lembrar que o programa completou em maio 7 anos de vida. Logo, fica fácil você responder, né? Só saber de matemática. Pois é. E aqueles que responderem a alternativa correta concorrem aos seguintes brindes. Bom, não é todo dia que a gente completa 300 edições no ar. Então, especialmente no programa de hoje, não um, e sim dois ouvintes serão sorteados. Eles vão ser contemplados com o sorteio dos livros Trovas do Outro Mundo e Poetas Redivivos, ambos psicografados por Francisco Cândido Xavier e publicados pela Federação Espírita Brasileira, além de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Então, um ouvinte vai ganhar o livro Poetas Redivivos e um exemplar da Cultura Espírita, e o outro vai ganhar um exemplar do livro Trovas do Outro Mundo e um exemplar da revista Cultura Espírita. Esses dois ganhadores serão divulgados no programa da semana que vem.

Ana Cristina, você que é convidada do nosso Espaço Jovem 300, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e sinta-se em casa. Obrigada, boa tarde Marcos, André, Lízia, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, é um prazer estar aqui nesse programa que eu já ouvi diversas vezes, né? E comemorando aí o 300º aniversário, não existe esse número, não. Tricentésimo Espaço Jovem. Isso. Está preparada para brincar com a gente hoje? Sim, vamos brincar. Tem que cantar parabéns, inclusive, né? Soprar a velinha do bolo. E por aí vai. Bom, não é todo dia que a gente chega a 300 programas, né? Isso é verdade. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada. E vamos fazer desse programa uma brincadeira bem gostosa. Pois é. Esse é o plano. Começando com o quê, André? Então vamos do princípio mesmo, né? O que é brincar, Ana? Bom, se a gente fosse definir brincar, se a gente fosse pegar todos os autores que falam de brincar, a gente ia ficar muitos programas, mais de 300, e é muito amplo esse tema. Mas a gente pode dizer que brincar é uma atividade natural do ser humano. É aquela manifestação, né, da alegria que... Para a criança, por exemplo, tem assim, muitas funções no seu desenvolvimento, né? E que para todos nós, seres humanos, é aquela reserva de alegria que a gente vai armazenando, né, dentro de nós para enfrentar e vivenciar aí os desafios da nossa evolução. Com certeza. Bom, mais uma perguntinha. Qual a importância do brincar no desenvolvimento humano? Bom, aí a gente até já estava falando, né? É. Para a criança, o brincar é tudo, praticamente. Porque ela aprende através da brincadeira. Porque brincando ela desenvolve assim, o pensamento, ela organiza o pensamento, ela se relaciona com as suas emoções, ela consegue elaborar as vivências dela do dia a dia, os conflitos dela, ela aprende regras sociais, regras de convivência, as relações humanas, causa e efeito. Toda criança vai aprendendo a partir das brincadeiras em cada etapa, né? De acordo com a idade, ela vai desenvolver a coordenação motora, a parte psicomotora, né, espacial, enfim. E depois o período do faz conta, mais tarde, sim, né? A parte intelectual também, até de conhecimentos mesmo adquiridos aí, né? Ao longo da história. De acordo com a idade, ela vai fazendo aprendizado, mas ela aprende e se elabora o pensamento através da brincadeira. Com certeza. Ou seja, dá pra gente chegar à conclusão de que existe sim uma relação entre brincar e aprender, né? Ah, entre sim. Brincadeira e aprendizado. Com certeza. Que na verdade, se a criança tiver prazer naquilo que ela tá fazendo, mesmo que não seja uma brincadeira formal, né? Uma brincadeira com nome de brincadeira. Claro. Mas se ela tá achando muito legal aquilo de aprender a escrever o nome dela, ou enfim, de qualquer coisa que ela esteja fazendo, aprendendo história, e de repente aqueles personagens da história muito sérios, eles são os heróis, né? Dos filmes. Aquilo, sim, vai ser prazeroso e ela nunca mais vai esquecer, né? Com certeza. Podemos dizer que brincar faz bem à saúde? Ah, faz, né? Até pra gente, porque a gente descontrai as tensões, né? E até se a gente for considerar saúde num sentido mais amplo, quando a gente tá brincando, a gente tá se conhecendo também, a gente tá entrando em contato conosco mesmos, né? E esse contato conosco mesmos ajuda muito na nosso autoconhecimento, nosso equilíbrio mental, né? Então é muito necessário brincar para a gente desopilar o fígado, né? O pessoal antigo falava assim, né? Isso em qualquer idade, né? Em qualquer idade. Não tem idade certa para brincar? Não, você pode brincar. Você é grande, mas ainda pode brincar. Faz bem, né? Faz bem. As pessoas acabam associando só a brincadeira, né? A infância. Só que, na verdade, imagine, né, essa vida sem humor, sem divertimento, sem brincadeira mesmo. Isso, tem uma coisa meio cultural aí, né, que é achar que brincadeira é coisa de criança e associar a brincadeira com irresponsabilidade, né? Então, o adulto mais responsável, mais sério, tal, ele às vezes se sente constrangido em brincar, até porque muitos adultos que brincam apelam, né? A gente vive numa sociedade cheia de preconceitos e tal, e o pessoal acaba exagerando, aí acha que é para contar piadas meio impróprias, né? Que brincadeira de adulto tem que ser uma coisa... tem que ter bebida... Vira uma associação negativa. Exatamente. Aí quem não quer fazer esse tipo de relação acaba ficando meio, de repente, sisudão, né? E tem aquelas pessoas também que, infelizmente, se deixaram levar aí por amarguras, por outras coisas, e abriram mão da alegria de viver, né? É verdade, infelizmente. É. Bom, então, brincar também pode ser utilizado como terapia? Ah, pode, com certeza, né? Porque já há muitos anos os terapeutas, né, usam a brincadeira como uma forma de conhecer melhor as crianças, né? Houve uma psicanalista lá pelos anos 20, a Melanie Klein, que ela introduziu a brincadeira na psicanálise e ela descobriu que existe, assim, uma similaridade, uma semelhança, uma proximidade entre aquela ação lúdica da criança e o sonho do adulto, né, nas fantasias dela, né, assim como a verbalização quando a criança está brincando, que ela está falando, que ela inventa aqueles diálogos, né, também ela, o terapeuta aproveita aquilo, né, porque aquilo tem uma equivalência com as associações livres que os adultos fazem, né, nos processos terapêuticos. Então, sim, é um espaço mesmo de autoconhecimento, né? E que o terapeuta vai aproveitar para conhecer melhor aquela criança e trabalhar os conteúdos dela. Né? Muito bem lembrado. Agora, existe, Ana, algum material na doutrina espírita a respeito do brincar, a respeito da brincadeira? O que a gente pode encontrar na doutrina sobre esse assunto? Olha, eu vou te ser bem honesta. Eu acho que existe muito pouca coisa específica para isso, né? Os espíritos dizem, por exemplo, no Evangelho, que nós temos que ser pessoas do mundo, pessoas do nosso tempo. Tem aquela passagem, né? O homem do mundo. Sim. Né? Então falam que nós temos que ser alegres, que nós temos que aproveitar as coisas que a gente tem para aproveitar na nossa vida material, porém que com seriedade, com responsabilidade, né, fazendo tudo diante de Deus, colocando tudo como a prece e tal. Mas existe pouca coisa a respeito do brincar, assim, do brincar da criança, dessa coisa mais fantasiosa, mais... Lúdica. Né? Lúdica, exatamente. Agora, existe um livro, né, do Luiz Antônio Mileco, que fala do folclore, O Lado Oculto do Folclore Brasileiro, que eu não sei se já está esgotado, que é um livro bastante antigo, que ele fala daquelas brincadeiras tradicionais, folclóricas, e que ele coloca até o lado simbólico dessas brincadeiras, né, que fala até do processo mesmo de desenvolvimento espiritual através, né, da brincadeira, que são as formas que os povos até antigos encontraram para ensinar esses conteúdos, né, de maneira lúdica e de maneira muito simbólica mesmo, que não tem uma clareza, né, mas que no inconsciente da gente aquilo fica, né? E, enfim, à medida que a gente vai evoluindo, aqueles conteúdozinhos estão lá. Perfeito. Né? Maravilha. É, uma coisa assim que eu gostaria de tocar, por exemplo, eu, quando criança, eu brinquei bastante de roda. Ah, eu adorava pique, brincar de roda, que bom. Hoje em dia, muitos eu de nós. Não tenho visto brincadeiras de roda queimado, chicotinho queimado. É mesmo. É uma pena, mas eu acho que deveria, assim, de repente, as tias, né, digamos, as professoras, né, de jardim, sei lá. É. Eu acho que deveriam brincar, usar isso mais, né, no dia a dia da escola. Isso. Eu acho que seria bem legal. É porque a escola acabou ficando espaço de interação da criança com outras crianças. Porque hoje em dia a maioria das crianças é filho único, né? Tem. E é filho de filhos únicos, então não tem primo, né? É um problema. Eu era filha única, quando, né? Eu sou filha única, então na minha casa não tinha criança, mas eu tinha um montão de primo, então eu ia para a casa dos meus tios, a casa da minha avó, juntava aquela criançada. E a gente fazia muita bagunça. Ah, eu brinquei bastante. Né? Brincava na rua, a gente não podia. Assim também. Né? Acaba que o número de parentes, né, da mesma idade diminui. Eu também sou filho único, também passei por esses perrengues então, mesmo. Então, mas hoje em dia as crianças não têm irmão e também não têm primo mais. Porque são os nossos filhos, né? Pois é. A gente não tinha irmão, então... A gente... O número de primos vai diminuindo. Diminuiu totalmente. Eles têm dificuldade até de entender as relações de parentesco. Porque as famílias também estão um pouco desagregadas, né? Sim, sim, tem isso também. Né? Então, a criança... A gente também tem medo da violência, não deixa mais a criança ir muito pra rua, pra casa do amigo. Já não tem mais tanta aquela liberdade que a gente teve, né? Então, na escola é que a criança brinca mesmo. É verdade. A gente está conversando com a Ana Cristina Hildebran sobre o tema brincar, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no Espaço Jovem, no próximo bloco. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem. Mas antes, o Marcos tem um recado para vocês. Pois é, gente. Já acessaram o site da rádio? Ainda não? O que vocês estão esperando? Acessem www.radioriodejaneiro.am.br. Lá vocês vão encontrar tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o trabalho da rádio já há quase 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo, de uma forma simples, popular, clara, didática, objetiva. Vocês vão saber como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da sua programação espírita, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, poderão ouvir o Espaço Jovem. Poderão ouvir toda a programação da rádio e, é claro, o Espaço Jovem em tempo real, 24 horas por dia, online, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso clicarem no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, visite também a página do programa dentro do site da rádio. Para isso, basta você ir no link Programação e logo depois no sublink Espaço Jovem, para ter acesso a tudo o que acontece no programa, ouvir os áudios de programas anteriores, enfim, saber de tudo o que acontece no Espaço Jovem. Lembrando que, temporariamente, o mecanismo de envio de mensagens para a gente através do site não está funcionando, ok? Então, não use o formulário de dados se você quiser mandar uma mensagem para a gente. Use, no caso, o e-mail, então, ou por telefone, ou o fax mesmo. Então, mas de qualquer forma, fica aqui a dica para que você acesse o site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. É só acessar e conferir. O que, temos aqui de sociais, André? Vamos mandar um abraço aqui para o Mirineu de Sepetiba, para Maria do Rosário, do Catete, quase minha vizinha ali. Pois é. E para o Nero e Tino de Anchieta também. Isso é bom. Então, um abraço a vocês, ouvintes do Espaço Jovem, né, que participaram, estão aqui registradas as suas participações. E Lízia, a homenagem às mães continua, não é isso? Olha, gente, vai continuar assim durante todo o mês de maio, aguardando o seu texto, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Mande pra gente, pode ser por e-mail, por carta, ou então passe aqui na rádio, tá passando aqui na calçada? Passa aqui, deixa a sua cartinha, enfim, sua participação. Né? Pois é, então, correios, várias formas. Bate aqui na nossa porta que a gente aceita a sua mensagem. Então você vai mandar pra gente um texto com no máximo 20 linhas falando sobre a sua mãe, sobre aquela pessoa que você considera mãe, ou então aquela, né? Enfim, para as mães em geral. Passa com aqui, certeza. Deixa aqui e a gente vai ler no quadro Espaço Aberto, não é isso, gente? Espaço Livre. Espaço Livre, Espaço desculpa. Livre. Espaço Livre. Então a gente vai ler nesse espaço o que você quer dizer para sua mãe. Faz esse carinho para ela, viu? Isso. Você deve escrever até o dia 31 de maio. Isso. E os melhores textos, escolhidos pela equipe de produção do Espaço Jovem, poderão ser lidos, sim, durante os meses de maio e junho no quadro Espaço Livre. E o autor da melhor mensagem vai ser contemplado com um exemplar do livro Confissões de um Jovem Espírita, de autoria de José Carlos Leal, uma publicação da editora JEP. Nós vamos anunciar o ganhador no programa do dia 3 de junho. Então, né, gente, todo mundo convocado a participar, não é mesmo, André? Nesse eu posso participar, né? Não, também não. Não posso participar de nada? Não, também de não. Nada, garoto. Nem eu, nem a Lízia, nem ninguém da produção. Ninguém. Nem os respectivos familiares também. Mas todos vocês que nos ouvem podem e devem participar. Afinal de contas... Estamos esperando. Afinal de contas, as mamães merecem essa com homenagem. Merecem mesmo. E muito mais. Quiz. Em homenagem ao nosso programa número 300, lá vai a pergunta dessa semana. Em que ano começou a ser levado ao ar o programa Espaço Jovem? Opção A, 2000, opção B, 2005 ou opção C, 2003? Bom, você não vai perder essa, né, gente? Responda logo a resposta e liga pra gente nessa edição somente de quinta-feira no nosso telefone, que é o atendimento aos ouvintes, que é o 33966969. Até a próxima segunda-feira, dia 24, você ainda pode mandar também por e-mail, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá deixe seu nome, seu bairro, a respostinha que a gente tá esperando, né? E sua idade, legal. Pois é. Mais uma vez a dica. O programa, neste ano de 2010, está completando 7 anos de vida. Logo, creio que você já saiba em que ano nós começamos, certo? E aqueles que responderem a alternativa correta, letra A, letra B ou letra C, concorrem a brindes super especiais. No programa de hoje, especialmente, né, em função das nossas 300 edições, não apenas um, e sim dois ouvintes serão sorteados e contemplados com o sorteio dos seguintes livros. Um recebe um exemplar do livro Trovas do Outro Mundo, de Francisco Cândido Xavier, uma publicação da FEB, e um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E o outro ouvinte recebe um exemplar do livro Poetas Redivivos, também de Francisco Cândido Xavier, também uma publicação da FEB, e um exemplar da revista Cultura Espírita. Os dois ganhadores vão ser divulgados no programa da semana que vem. E até o final do mês, aqueles que ligarem ou que mandarem seus e-mails com a resposta correta, esses ouvintes concorrem, numa promoção especial pelo aniversário de 7 anos do Espaço Jovem, ao DVD do último Congresso de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, DVD lançado pelo Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo. Nesta promoção especial, 3 ouvintes serão sorteados e divulgados no programa da primeira semana de junho. Não se esqueça do prazo, então, hein, gente? Participem, é super fácil, né, gente? Facílimo, cara. Muito mole, gente. Quem quiser ganhar prêmio, é só participar. É, você não adianta eu não nem posso, disfarçar. Eu já tô pois bem é, disfarço. O André, a Lise não podem, nem eu posso, mas você que tá aí nos ouvindo pode. Então, mande a sua participação pra gente. Participe. Ok? Participe. E estamos de volta com a Ana Cristina Hildebrand, ela que é trabalhadora da SPLEB, Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, e conversa conosco hoje sobre o tema brincar, entre outros assuntos. A Ana Cristina responde a dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também a dúvidas de jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. E, como a gente sempre faz nesse retorno, Ana Cristina, por favor, fique à vontade para informar os contatos da SPLEB, bem como também o dia e o horário da reunião da evangelização lá. É, a SPLEB tem evangelização? A gente tem uma evangelização infantil até 14 anos, me parece. Sim. Né? Que atualmente a gente não está funcionando com mocidade. Sim. Mas a gente tem até a pré-mocidade, né? Aos sábados, às 15 horas. De 15 às 16h30. Sim. A SPLEB fica na rua Tomás Coelho, número 51, ali, o Correio diz que é Vila Isabel, mas a gente considera que seja Tijuca, porque é pertinho do Shopping Tijuca. Certo. Né? Há controvérsias, né? É, então há controvérsias, né? É, o telefone é 2288-9844. E a gente tem um site também na internet, www.spleb.org.br. Então, por ali você vai achar o e-mail da Spleb, né? E as informações, como um todo, né? Do nosso trabalho, da... Então é importante. Quantos anos existe a Spleb? A Spleb, ela existe desde 1953. Trabalho extraordinário em prol da divulgação da doutrina espírita. Exatamente. Para os portadores, né, de deficiência visual. Isso, porque a gente faz os livros espíritas em braille, né, que é o sistema de leitura escrita das pessoas cegas. Sim. Eu, inclusive, acho legal os ouvintes saberem, né? Eu sou cega também. É verdade. Né? E a gente, além de fazer livros espíritas em braille, a gente também faz outras obras de acordo com a necessidade. Muitas pessoas pedem apostilas de cursos, então a Spleb faz. A gente tem um dicionário espanhol-português, português-espanhol. E por aí vai. A gente tem material de Esperanto. É, por aí N, vai. N obras. N coisas, exatamente. Que a Spleb produz. Bom, dando então sequência às perguntas, agora as perguntas dos jovens. Qual é a primeira, André? Temos aqui a pergunta do Iago, de 14 anos, do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. Ele quer saber, como os espíritos vivem no plano espiritual? Bom, existem várias categorias de espíritos, né? Sim. Iago, né? Isso. Então, Iago, existem muitos tipos de espíritos e de acordo com o grau evolutivo deles, de acordo com os gostos que eles desenvolveram aqui na Terra, de acordo, enfim, com uma porção de fatores, é a vida deles. Mas a gente pode falar dos espíritos que estão mais próximos de nós, né? Que a vida deles não difere tanto da nossa. Eles não têm as necessidades que nós temos físicas, né? Ou pelo menos não deveriam ter, porque eles não precisam. Mas eles têm uma vida bastante parecida com a nossa. Eles trabalham, né? A maioria que já está despertada para a vida espiritual já tem as suas tarefas, as suas atribuições. Se você lê aqueles livros do André Luiz, que hoje em dia são muito falados, né, por causa do centenário do Chico Xavier, você pode ler Nosso Lar. Eu li quando eu tinha 15 anos. Foi o primeiro livro espírita que eu li. Eu também. Né? De muitos, sem sombra de dúvida. Então, e aqueles livros também que são bem romanceados, o Sexo e Destino, Entre o Céu e a Terra, tudo do André Luiz, e Sim. A Vida Continua, porque são romances que mostram, assim, várias facetas da vida dos espíritos, né? Mas de uma forma que parece bastante com a nossa vida material, que não vai chocar tanto. É um bom começo, né? Que você vai ver que tem vários tipos de espírito lá, fazendo várias coisas diferentes. Aí tem aqueles livros de Patrícia também, Violetas na Janela. E por aí vai. E por aí vai. Isso por aí vai responde muita coisa. Sem sombra de dúvida. Né? E aí você, mais tarde, você vai ler, já deve talvez estudar na sua mocidade, o Livro dos Espíritos, aí você vai entender melhor. Mas esses livros mediúnicos, eles são bem concretos. E é bem legal, né? Sem dúvida. Bom, então, Ana, vamos mais uma, olha. Uhum. Força e fragilidade parecem opostas. Não acredito que sejam. Gostaria de saber onde se encontra uma na outra e o que se pode aprender com elas. Essa pergunta é da Mariana, de 19 anos, do Centro Espírita Miguel. Mariana, olha, você é super filosófica, hein? Gostei, assim, porque dá pano pra manga pra pensar. Na verdade, Mariana, dentro de nós temos a força e a fragilidade. Então, elas meio que se completam, né? Ela quer saber onde que se encontra, né? Isso, uma na outra. Isso. Então, a nossa força, ela está dentro de nós, porque ela vem da nossa essência, que é divina. Deus colocou a lei dele na nossa consciência, ele está dentro de nós. Então, daí vem a nossa força. Como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, temos a força dele todinha. Agora, nós somos também espíritos em evolução, porque Deus nos criou simples. Não é isso que a gente aprendeu lá, simples e ignorante? Com certeza. Então, nós temos uma fragilidade da nossa simplicidade, da nossa natureza humana, porque nós estamos nos aperfeiçoando. Então, há pontos, há situações sensíveis para nós e que a gente, às vezes, se sente vulnerável, se sente atingido, se sente fraco. Mas aí a gente apela para a nossa força, a gente lembra da nossa origem divina e a gente encontra força para superar aquela fragilidade. E, consciente da nossa fragilidade, a gente evita um pouco a arrogância, a vaidade, aquele orgulho que, né, quer que a gente se sinta mais do que os outros. A gente, estando consciente da nossa fragilidade, a gente vai ver que a gente está em evolução, tem muito o que aprender e a gente vai encontrando um equilíbrio, né, para ver que a gente não é superior a ninguém, mas também não é inferior, né? Claro. Não tá lá por baixo, né? Bem lembrado. A próxima pergunta é do Vitor, de 21 anos, também da mocidade do Centro Espírita Miguel. Que caminho deve seguir um espírito simples para buscar ser mais forte? É, acho que meio que completa até da Mari, né? Porque a gente... todo mundo é criado simples, todo mundo tem o seu lado simples. Então, a gente vai estudar para conhecer, conhecer as leis, né, da natureza, da vida, conhecer Deus. A gente vai orar para contactar com os nossos amigos espirituais, nossos benfeitores. E a gente vai procurar recursos de se conhecer, de entrar em contato com a nossa essência, para a gente encontrar a nossa própria força, para a gente descobrir o nosso eu superior, o nosso lado divino. Então, a gente vai ver que nós temos uma força, que nós temos qualidades potenciais, né, em latência, que a gente pode desenvolver. E aí, assim, é uma caminhada, né? Que você não vai descobrir a sua força toda hoje, não. Vai levar bastante séculos para isso. Vai levar um tempinho. Isso, exatamente. É o nosso amadurecimento de cada dia. Né? Exatamente. Aí a gente vai ver que hoje uma coisa que te abala pra caramba, quando você chegar depois dos 30, você vai ver que você vai tirar de letra aquela coisa. Em compensação, outras situações virão. Que vão te deixar frágil. E aí, com aquilo, você vai amadurecer mais um pouco. Aos 50, aquilo já vai ser besteira. E assim vai. E, dando sequência, a próxima pergunta é da Carolina, de 22 anos, também da mocidade do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. Uhum. A pergunta é a seguinte: existe algum grau de evolução espiritual entre os animais? Em relação à espiritualidade dos animais, levando em conta que eles têm a percepção mais apurada do que os homens em certos tipos de frequências e vibrações visuais e auditivas, isso poderia significar algum tipo de mediunidade? Ah lá, a Carol até falou dessa frequência, né? Porque dizem aí os cientistas que estudam essa parte que os cães, os gatos, os cavalos, eles enxergam e ouvem em frequências diferentes de nós. Então, a percepção de cor deles é diferente. Então, eles veem realmente coisas que nós não vemos e não veem coisas que nós vemos, segundo o que a gente entende do que a ciência mesmo coloca, a ciência oficial, né? Sim. Agora, os animais, eles são animados pelo um princípio inteligente, que ainda não é espírito, então eles não têm um desenvolvimento espiritual como nós, né? Agora, eles também estão progredindo. Então, é diferente um cachorro, um animal grande, um animal doméstico, né, de uma formiguinha, né? Claro. As experiências que uma formiguinha é capaz de vivenciar são diferentes das experiências que o cachorro é capaz de vivenciar. Então, cada etapa é uma etapa diferente até que eles tenham construído uma determinada quantidade de experiências, né? Já tem um arsenal, né, no seu registro inteligente para se tornarem espíritos e poderem encarnar como nós, né? Seres humanos. Muito bem lembrado. Então, é por aí. E a gente quer aqui agradecer a participação da Ana Cristina e o Debran. Já acabou. Pois é, passou rapidinho. No instante voa. No instante. No instante voa. Pois é, exatamente. Ana Cristina, que é a trabalhadora da SPLEB, Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. Ana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Você é convidada. Obrigada. Do nosso programa 300. Eu é que agradeço a vocês e aos ouvintes, né? E meus parabéns e muita prosperidade. Com certeza. Pro programa. Pra nós todos. Né? Muita alegria pra gente poder desenvolver sempre a nossa criatividade pro bem, né? Pras coisas boas e bonitas que tem no mundo. Bom, eu também gostaria de agradecer, né, a sua vinda aqui, né, parabéns, porque eu achei super legal, uma brincadeira bem gostosa, né? Isso, foi tão boa que passou rápido. Isso. Tá, obrigada. Obrigada a vocês, muita paz e muita alegria para todos. Valeu, então. Conversamos com Ana Cristina e o Debran, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Dez maneiras de amar a nós mesmos. 1. Disciplinar os próprios impulsos. 2. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. 3. Atender os bons conselhos que traçamos para os outros. 4. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. 5. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. 6. Evitar as conversações inúteis. 7. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. 8. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. 9. Ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento de gratidão. 10. Repetir as lições edificantes, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. E na semana passada nós perguntamos: em quantas partes está dividido o Livro dos Espíritos? Letra A, 4, letra B, 5 ou letra C, 6? E aí, Elísia? Bom, gente, lá vamos nós na resposta alternativa A, 4 partes. E quem ganhou foi? Quem ganhou foi o nosso Felizardo, é o Paulo César Miranda, que por coincidência mora em Rocha Miranda. Nossa senhora, parabéns, Paulo César. Dono do bairro. Pois é, dono do bairro, fundador do bairro lá. Parabéns, Paulo César Miranda, nosso ouvinte de Rocha Miranda, que ganhou um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O Paulo César tem o prazo de 10 dias, a contar desta sexta-feira, dia 21, para retirar o seu brinde aqui na Rádio Rio de Janeiro. No caso, em dias úteis, é só procurar o departamento de produção da emissora. E nos finais de semana, é só procurar diretamente a portaria da rádio, sempre em qualquer dia, vindo aqui no horário comercial. Ok? Parabéns, Paulo, e fica aqui, né, o nosso recado para todo mundo, para que continue participando do quiz, né? É isso aí, parabéns a todos e principalmente ao Paulo. Parabéns, Paulo, Miranda e toda a família Miranda aí de Rocha Miranda. Valeu. Valeu, galera. Espaço Jovem. Pois é, né, gente? Assim como ocorreu nas outras 299 edições, a edição 300 do Espaço Jovem também passou rapidinho, né, André? Pois é. Embora eu não esteja presente em todas essas 300 edições, mas as que eu participei, as poucas que eu participei até agora, realmente... Também passaram, né? Muito rapidinho. E aí, Lise, o que teremos na edição 301? Qual será o tema? Ó, o nosso tema é alcoolismo. E lembrando o dia e hora dos nossos encontros. Toda quinta-feira, às 14h, o nosso programa inédito, e a reprise no domingo, também às 14h. E se você quiser entrar em contato com a gente, como fazer, Lise? Bom, para isso é muito fácil. O nosso e-mail é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Não esqueça de deixar lá o seu nome e sua idade de onde você escreve. Com certeza. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Valeu. Até semana que vem. Bom, até semana que vem. Bom final de semana. Um beijo para todos. E, como já ocorreu nas outras 299 edições do programa, agora na 300, mantemos contato! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.